Pegando carro agora tô sem direção. Entrando em qualquer rua tô na contramão. Ao ver que tudo não passou de um vento pelas mãos. Tô chorando há meia hora em algum lugar. Sem rumo, sem saber por onde começar. Perdi você, mas todos os detalhes me fazem lembrar do seu olhar apaixonado no retrovisor. Ouvindo sua voz tão rouca falando de amor. E o que me importa mesmo estar ao seu lado. Mesmo nesse trânsito de São Paulo, a 200 por hora sigo sem radar. Nenhum sinal vermelho pode me parar. E só uma pessoa pode me deter. É você. A 200 por hora tá meu coração, buscando mil motivos, uma explicação. E só tem uma coisa que vai me deter. É você. Apaixonado no retrovisor. Ouvindo sua voz tão rouca falando de amor. E o que me importa é mesmo estar ao seu lado. Mesmo nesse trânsito de São Paulo, a 200 por hora sigo sem radar. Nenhum sinal vermelho pode me parar. E só tem uma coisa que vai me deter. É você. A 200 por hora tá meu coração, buscando mil motivos, uma explicação. E só uma pessoa pode me dizer: é você. A 200 por hora sigo sem radar. Nenhum sinal vermelho pode me parar. E só tem uma coisa que vai me deter. A 200 por hora tá meu coração,